Request pushback and setup. Well, 1256, say setup and push and report for taxi 804. Roger, clear pushback and setup, go 1256. Azul 2704, pronto, cópia. 2704, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Serra Novembro, Bravo Romeu, nível de voo 160, decola da pistola 0, curva à esquerda, saída Momo, código DCT, transponda 5130, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 80. Azul 2714, autorizado Barreira, Serra Novembro, Bravo Romeu, nível 160, decola da 10, curva esquerda, sobe Momo. É, 5130, aciona 198 ao controle. No 60, nível autorizado, no passe 3, chame pronto. O treinamento está correto. Por gentileza, tráfego é Momo, após? Momo, Cogibo, DCT. Cogibo é Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Force. Cogibo, muito obrigado. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 139. Livre pouso, pistão 0, vou no 164. Livre 07, avistado, pista livre ao estacionar, livre de frequência. Romeu Lima, Papa Golf, prossiga. Para autorização, Belo Horizonte 380. Confirme o mais pista que decola. Podemos decolar na 17. E o passe que se encontra? Ah, sim, é o hangar da Aero Star. Gente, só um segundo cópia, prepare da Eulia e da Motiva para Belo Horizonte. Class taxi, we have 152 souls on board, Endurance, 2 hours and 50 minutes, alternate is Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu. O taxi holding point vai a India, holding point contact tower, 118.95, QNH 1021. Clear taxi, India 200.10, tower 118.95, QNH 1021, go 1256, thank you. Paulo, gol 964, boa tarde, Lebron. Gol 964, boa tarde, autorizado na Libertad foi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2. Papa Romeu Lima, Papa Golf, Proscópio. Afirmativo. Autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 380, decola da pistola 7, curva direita, saída da El, Leda, Motifa, via peso 10, Cuba, via peso 16. Transponder 50, controle de Salvador na frequência 119, decimal 80. Positivo, a sua mensagem foi entrecortada. Eu entendi que está autorizado 380 para Belo Horizonte pela pista 197 com curva direita após. O transponder 5024, o controle 1198. O resto eu não entendi. Tá, aerovia é o 3110 pro Bavi e o 3116. E a saída é da El Leda Motiva. Point from A10, ready for departure. Está ciente da aerovia, Absolu 10 até Fúbiga, depois Absolu 16. O Pesolo na 0 até Papá, uniforme, Bravo, Alfa Vita, Pesolo na meia, conforme a rota. O Papá Romeu, Lima, Papá Gomes. Afirmativo, está pronto para estacionamento na Aerostar. Estacionamento antes de decolagem, vai chamar a torre em 1189-95, está confirmado, VLB? Visual com a pista, baixado e travado, gol 2008. Gente, gol 2008, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 129. Autorizado pouso, 10, gol 2008. Agora para acionamento, 128. Pátio 3, o azul 2714 para puxa acionamento. 2714 pode ser autorizado, chame táxi. Está livre, puxa, chamar a táxi, 2714. Torre, Salvador, Papa Romeu Lima, Papa Golf. Papa Romeu Lima, Papa Golf, prossiga. Para acionamento da ESA. Romeu Lima, Papa Golf, autorizado acionamento, chame táxi. Chamarei táxi. Voo no 885, 119.8, desça para 9.000, na chegada BOMF, ajuste no 021. Para 9.000 na BOMF, 19... 119.8, Gol 1885. 119.8, obrigado. Short final now. One side. Torre Lima Fox, já passando rotatória. Lima, Lima Fox, eu reporto um tráfego passando Duna agora, senhor. Por gentileza, faça aproximadamente duas esperas na rotatória. Correção, Lima, Lima Fox. Continue a aproximação, chame a 2 milhas, sinal pista 17, agilizando manobras. Lima, Lima Fox. Ok, agilizando então. Boat 1256, clear to line up and wait for runway 10, and please expedite your taxi, sir. Roger, clear, line up and wait for runway 10, boat 1256. 2 Salvador, passando Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima, X-Ray. Boa tarde, tráfego ainda não avistado. Ajuste no 021, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Eu tenho um 37 da Goa ingressando na pista. Iniciará a rolagem. Estamos zero, aproximadamente mais de 30 segundos. Gente, possibilidade de mais próximo. Base pela direita, para o 7. Bruno 7, ciente das intenções. Chame no externo avistando, Oscar Lima, X-Ray. Gente, amarrando no externo avistando, Oscar Lima, X-Ray. Bom 2008 no solo 07, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo 121, decimal 1. Próxima à direita, 211, solo bom 2008. Lima Fox, final de equipe, pouso autorizado, pista 17, vento de 180 graus com 13 nós. Ele pouso no 7, Lima Fox. Linha, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 80. Autorizado Galeão 360 de Clanda 10, curva direita da El Leda Irume, Upper November 857. Santander 5146, controle Salvador 198, da 3193. Então, 3193, seu cruzamento correto, posição 09, chame pronto. Chamará pronto. Claro, 3008, boa tarde, livrou. Ou 2008, boa tarde, autorizado Taxi Alfa, repórter Taxi Juliette. Taxi Via Alfa, repórter Juliette, gol 2008. Para o Texo Azul 2714, 61 na bordo, 5:10 de autonomia, alterna Petro, Almas. Sabe que não cumpre restrição na saída, senhor? Sim, o Azul 2714 cumpre a restrição inferior, será passado ao controle. Autorizado táxi até o ponto 0, via parte 1 no Índia, no ponto espera torre 118, decimal 95. Ajuste altímetro no 021. Ótimo, Uno Índia, quanto espera 1895-2021, vai cumprir a restrição inferior da saída. 2794, obrigado, boa. Lima, Papagô, Ferroz, táxi. A sua esposa. Bro 1256, Airborne Edge 19, call Salvador Port Control on 119.8. 119.8, Bro 1256, obrigado. Final da 17, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, pouso autorizado, pista no 7, vento 170 graus, 129. Pouso autorizado, 17, Oscar Lima X-Ray. Copiado, boa tarde. Lima, Lima Fox, vai estacionar a cabeça livre. Obrigado. Para a passagem ao ATR da Azul, após o crédito ao 6 de Juliette, portão 08. Da passagem ao ATR da Azul, após, segue para o 08, ou 2008. A Papa Golf continua mantendo Lima Lima Fox, já baqueou aqui na Aerostar. Estou em Salvador, boa tarde, Azul 2794, quanto espera da 1-0? Azul 2714, autorizada a linha decolar, pista 10, vento 180 graus, 139. Autorizada a linha decolar, 2714. Fazendo o nosso que eu disse, condições de decolar são logo autorizadas? Confirme a informação. Lembra o Oscar Whisky, tem condições de decolar com logo autorizado? Negativo, vai decolar o A7, seguiu o plano com o aeroporto forte, após explorar a Poder Lagoinha. Oscar Lima X-Ray no solo 2-1, confirme, 4-5, senhor. Aero está. Gente, livre na Papai, estacionar a frequência livre, Oscar Lima X-Ray, bons campos. Uma boa tarde, até a próxima. Tem uma Copa Golf após o posicionamento do Oscar Lima X-Ray, um Bravo Eco 9 Lima, 4-5, livre táxi, chamei na Papai. Ok. Após a aeronave passava livre, tá? Trabalhando na Papá, Lima Papá Copa. November Oscar Whiskey, eu estou ciente, é o corredor forte. Eu pergunto ao senhor se o senhor tem condições de decolar tão logo autorizado pela torre. Afirmativo. Gente, eu reporto que devido ao perfil de subida do senhor, será necessário que o senhor ingresse na perna contra o vento da pista 1-0. O senhor tem ciência disso? Afirmativo, vai após a decolagem, perna contra o vento 1-0, 90 era só isso. Muito bem, November Oscar Whiskey tem livre alinhamento e decolagem agora da pista no 7, vento 170 graus, com 1-2 nós, ajuste no 021, Papa Romeo November Oscar Whiskey. Livre decolagem, ajuste no 021, 90 só. Torres Salvador, boa tarde, Azul 4116, estabilizado no LS da 10. Azul 4116, tráfego agora avistado, ajuste 1021. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, senhor. 1021 aguardado, 4116. Azul 2714, decolado 23, chame agora o controle em Salvador em 1119.8, bom voo. 198, obrigado, boa, 2714. Uma Papa Golf conversando na Papá. Copiado ali, uma Papa Golf, mantenha a posição na Papá. Vai manter a posição na Papá. Salve Salvador, boa tarde, o Chanel 6142, aguarde qual 3 se prepare para o Cajamaru. Você vai confirmar a saída, por favor? O Cajamaru. Obrigado. Bravo, com a esquerda, na perna contra o vento, da 90, aguardando instruções, na Vila com a isca. Azul 4116, reporto um Papa 28 Alfa na perna contra o vento da pista no zero. Ciente, o 4116, tá livre o pouso? Azul 4116, afirmo, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 099. Autorizado pouso 4116. Uma Papagolpa aguardando na Papa. Papa Romeu Lima, Papagolpa, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Quem vai cruzar, reportará alinhado e pronto, na 197. Tem Salvador Costa Aérea 5943. Costa Aérea 5943, mantenha a aproximação, ajuste 1021, aguarde autorização para pouso. Costa Aérea 5943, sim. Lima Papagolf ingresso pela pista, correto? Autorizado Lima Papagolf. Abraão Lima Papagolf, atento a uma viatura da Infraero que cruzará a pista cabeceira no 7. Ok, estamos atentos. Papa Roma, November Hotel Whisky, autorizado cruzamento da pista 1028. Chame Livrando Eixo. Autorizado cruzamento, retornará Livrando Eixo, o November Hotel Whisky. Azul 4116, no solo 26, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. 211, o 4116. Em Salvador, November Oscar Whisky, livrou o eixo da 1028. Gente, November Oscar Whisky, chame controle Salvador em 119.8. Chamar controle Salvador em 119.8, o November Oscar Whisky. Boa tarde, o Azul 4116, livrou no Cisco. Azul 4116, autorizado táxi, via táxi em Alfa, GLS, portão 03. Alva de Décio, portão 03, azul 4116. CNMA 142, copia? Prossiga na escuta. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 350, legal da pistola 0, curva esquerda, Tatapuca, Jamaru. Transponder 5157, controle Salvador operando a frequência 119.80. Autorizado Salvador Recife, 350, através curva esquerda, Tatapuca, Jamaru, Caju. Estou no 7198, reportarei pronto na posição 5. Estou na 14, fechamento correto na posição 05, chame pronto. Olá, Salvador, o Xenem apresenta que solicita o 360 para Guarulhos, cliente da SX. Para Guarulhos, 360 autorizado. Decola a pistola 0, curva direita, saída da EL, Leda. Motiva, via Pejolo 1, 0, Papau Faínza, VCT 1, Baja, Pejolo 44. Transpondo 5135, controle Salvador operando a frequência 1990, 080. Guarulhos 360, saída da EL, Leda, Motiva, autorizado via Pejolo 1, 0, Papa Alfa Índia, depois um Baja, depois a Pejolo 44. Transpondo 5, controle de saída 119.8, no gate 1, chamará quando for proposto o acionamento. 5135 no transpondo 01, no chame pronto. Tá na própria. Lima Papa Golf, autorizado a decolagem, pista 17, vento 160 graus, 109. Eita, iniciando Lima Papa Golf. Jantra 560, passadora estabilizada. Jantra 560, ajuste 1021, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Jantra 560. Soterra 943 no solo de 29, curva direita, chame solo Salvador em 121, décima 1. Salvador 121, prato. Romeu Lima, Papa Golf, decolado 229, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, boa, Lima, Papa Golf. Salvador, Santa Rosa, 3. Salvador, 5943, mantém a posição. 943, mantém a posição. Agenda 3196, tiver acionamento ponte 9. Sim, minha nome? Agenda 3196, tiver acionamento. Agenda 3193. Livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Reportar para o táxi, 3193. Salvador, boa tarde, 1885, uma milha do marcador está. 1885, ajuste 1021, mantenha a aproximação, vai de pista livre. Mantendo agora. Força aérea 5943, autorizado, cruzamento de pista para o ingresso no pátio militar. Para o 5943, autorizado ingresso para o pátio militar, obrigado. Zero, boa tarde. Três, cinco, meia, zero, boa tarde, livrada. Salvador, tá 3560, livrou, boa tarde. Pouso, pista no zero, vento, 160 graus, 109. Livre, pouso, 10, boa noite. Santa 3560. Santa 3560, solo em 121, décima 1. Chamou 4 vezes, negativo. Gente, faça a nova chamada, hein? 121, décima 1. Ok, obrigado. Pronto. 5943, São Salvador, prossiga. Paulo Santos, 3560. Escutando, 3560, táxi autorizado, Alfa, táxi Alfa, Juliette, para o portão 04. Jurante 04, 3560. Táxi da 3193 com 175, 4 horas Campinas. 36, ajuste 1021, não mantém a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre mesmo, 326. Paulo, copiou da 3193. Guarda. 3193 para o táxi com 175350 Campinas. Olha, Branco, fala um 2198, obrigado. 3193. Rádio principal Índia, ponte espera da 10, torre no 8, decimal 95, altímetro no 021, tá 3193. Rádio Índia 295, obrigado, táxi. Boa. Novo Oceaner 6321, informação X-ray. 6326, confirme se visual com campo. Visual com campo, 6326. Chané 6326, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 139. Leve pouso, pista no zero, 6326. Sol Salvador, Chané 6321, copia? Correu bom no 8. Tá, ainda ficou contato. Gente, 1985, chame novamente 1219. Tem autorização, Brasília. O Senai 6321, confirme horário da Sandy Bowl. 1747, foi o ABD. O 1885, copiou a atualização da torre? Fechado. 1885, está na Alfa. Táxi autorizado via taxi Alfa até a cidade de Juliette. Alfa, Solo recebeu a informação do Oceaner 6321? Oceaner 6321, confirmo, estamos verificando seu plano agora. Gente, 6321. Solo do 1885, na Alfa, antes da Juliette. Gol 1885, autorizado táxi, Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, gol 1885. Tan 3193, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, 190, 3193. Chané 6326, no solo aos 39, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. Ao livrar, 211, 6326. Solo em 121, decimal 1. San 3193, autorizado a decolar pista no zero, vento 160 graus, 109. Iniciando 3193. Tudo bem. Aqui autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, 6326. Xanã 6321, autorizado Brasília, nível 360, primeira aerolinha que intercepta, Upper Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva é à direita, saída Arbor, após Elefa, transponder 5401, frequência do controle 119, decimal 8. Cuidado conforme Brasília, nível 360, inicialmente Upper Zulu 17, decola da 10, curva direita Arbor, após Elefa, 5401, saída 198, 6321. 6321, no contelhamento correto, reporte pronto para assinar. Tomará para assinamento, 6321. Salvador, 6315, Chanel, do ONU, pronto para o push de assinamento. O Chanel 6315, mantém a posição. Confirme. Chanel 6315, no ONU, pronto para o push de assinamento. Funcionário 6315, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Ele vai reportar. Funcionário 6142, está na ponte 5, pronto para push, acionamento. Piso 6142, colene com a equipe de solo após a passagem da... do Airbus 318 da companhia, livre pushback. A retaguarda, livre pushback e acionamento. Vamos coordenar, o Chanel 6142. O Chanel 6142, após pronto, chame para o táxi. Direito, Manoel. No solo aos 43, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 1. 21, 1, até já. Paulo Salvador, boa tarde, TAM 3154, livrou. TAM 3154, táxi autorizado, já, táxi foi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3154. Para o táxi tem um no 59 a bordo, está alternando o Galeão, são 4 horas e 13 de autonomia. Chanel 6315, táxi autorizado, parte 1, táxi aí Índia, quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1020. Autorizado em parte Índia, quando pronto, 1895. 020, ajuste 6315. Obrigado, mãe. Solo Salvador, gol 2097, boa. Gol 2097. Wide. Cópia. Aguardando. Posição 8, informação X-ray com transporte de órgãos vitais. Próxima, Juliette, da 3154. TAM 3154, autorizado Juliette, portão 05. Juliette 05, 3154. Pochonet 6142, para o táxi, tem 135 a bordo, 3 horas e 27, alternando São Gonçalo, centro do São, aguardando para entrar. Chanel 6142, após a passagem do tráfego Airbus 321, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via táxi aí Índia, quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1020. 1020, agora ciente, visão do tráfego após o Chanel 6142. Chanel 6315, ponto de espera da 10, pronto. Chanel 6315, condição de decolagem imediata. Afirmo. Autorizado, Chanel 6315, decolagem imediata, sem parada, vento no zero. Correção, pista no zero, vento 180 graus, 119. Autorizado, Chanel decolar, pista no zero, 6315. Torre Salvador é o gol 1966, uma milha e meia para o Índia Serra, baixado, travada, se escuta. Gol 1966, ajuste 1020, mantenha a aproximação, informo o Airbus iniciando a rolagem na pista. No meio, 1966, sim. Dito daí, da El Coral, 5172 e 198, gol 2017. Gol 2017, confirme transmissão. Coral. Gol 2017, confinamento correto, reporte para final. Reporte acionamento, seu corpo está com óbvio de idade? Gol 2017, copia aí, seguinte, afirmativo. Chanel 6142, mantenha a ponte de espera. E o 8, desça para 8000, chegada bom, e ajuste no 020. Gol 1097. Gol 1966, vento 180 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, confirmando, mil e 20, é isso? Afirmo, 1020. 1020. Oxalé 6315, decolado 50, chame controle Salvador em 119.8. 1198, obrigado, boa tarde. Oxalé 6142, avista da aeronave, curta final. Chalé 6142, após a passagem da aeronave, autorizado a aliar e manter, pista no zero. Será, passagem, 2231, barreiras, nível 160, guarde e cópia. Gente, 2231. Quem chamou o solo? É o 4065, eu estou pronto para a cópia quando possível, 340 Campinas. Você deve estar indo para a Azul 4065, previsto da EL. Ok, da EL não fica. Solo 6321. Só para informar que a gente não cumpre a restrição da caixa, ou o viadinte da caixa. No solo 51, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 1. Pela direita 211, com o 966, obrigado. Vai, né, o nível 110 é 15 milhas. Deu a solo, boa tarde, com o 966, livrou. 1966, tá aqui autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 01. Via Alfa Juliette para 01, com o 966. Autorizado decolagem, vento 180 graus, 119. Matarejo 2231, no ciente, cumpra a recepção inferior da caixa. Ok, ciente 2231. Passaredo 2231, pronto com apelo. Pronto, 3-0. Passaredo 2231, autorizado, Serra November, Bravo Romeu, nível 160. Primeira aerovia que intercepta, o IC-42, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Momo, pós WhatsApp, transponder 5404, frequência do controle 119.8. Ok, 2231, autorizado, barreira, 160, via IC-42. Pistão a zero, curva esquerda, Momo Batap, 5404-198. Passaredo 2231, cotejamento correto, reporte pronto para assinar. 31. Azul 4065, pronto para cópia? Azul 4065, autorizado, Serra Bravo. Quilo Papá, nível 340, primeira aerolinha que intercepta. Tropa Zulu 10, declara a pista 10, primeira curva é à direita, saída da El Leda, transmissão Mótima, transponder 5165, frequência do controle 119.8. Autorizado 340 Campinas, decola da El Leda Mótima, Zulu 10, 5165 no transpondo, controle 19. Zulu 4065, ciente, agora confirmando a rota, Alpes Zulu 10, após Fubave, após Alpes Zulu 16, após Belo Horizonte, depois conforme a rota. É afirmativo, seria Alpes Zulu 10, Fubave, Zulu 16, Belo Horizonte, posso conforme. Azul 4065, cotejamento correto, recorte pronto para assinar. Para o gol 1-8-8-4, autorização Aracaju, nível 230. Safox, chame 2000, sinal no 7, ajuste 1020, vento 170 graus, 119. 1020 é o ajuste, o eco Delta Fox, chamada 2000, cabeceira no 7. Colocou no 2017 por estacionamento. Quem chegou para o push? O 2017 na 8. O 2017, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Reporta táxi 2017. Lateral BR mal, eco Delta Fox Bravo. Pouso autorizado, eco. Pista no 7, vento 180 graus, 11 nós. Leve pouso no 7, eco Delta Fox. Gol 1884, pronto, copia. Pronto, prossiga. Gol 1884, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, decolado da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Pulca, Jamo, após direto, transponder 5406, frequência do controle 119.8. Autorizado Aracaju, 230, via Golf 677, saída Pulca, após Jamo, colando 0, curva esquerda. 5406, transponda 198, controle, gol 1884. Gol 1884, conselhamento correto, reporte pronto para assinar. Foi para pronto. Azul 4065, após passagem do tráfego Boeing 737 da companhia Gol, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Passa 37, Azul, livre pushback. 10, vento, 170 graus, 109. Ali decola 10, o Gol 2097. Para o táxi azul 406, 110 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 440 de autonomia. Azul 4065, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via táxi em Índia, quando pronto chame torre 118, decimal 95, ajuste 1020. Livre táxi, ponto espera Índia, com 1020, chegou a torre 95. Puxa, estacionamento, eu vou 1824, posição 2. Uno 884, pushback em coordenação com o solo após passagem do tráfego Eco 190, Embraer 190, da companhia Azul. Chame para o táxi. Seja após o Azul, inicia, chama o táxi, eu vou 1824. Para o pushback, passar a 2230. Batalha do 2231, livre pushback em acionamento, reporte para o táxi. Puxa, aciona 2231. Ajuste 1020, confirme se visa ao campo. Afirmativo, senhor. 1097, tráfego avistado, autorizado o pouso, pista no zero, vento 180 graus, 119. Autorizado o pouso, voo no 097. meia dúzia, puxa acionamento. Funcionar 6321, livre pushback acionamento, reporte para o taxi. Reportaremos. O Salvador da 3567, formação Yankee, autorização Brasília. Então 3567, formação Yankee, aguarde cópia. Azul 4462, estabilizado, Manilha do externo. Azul 4462, ajuste 1020, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Assim faremos. No solo ao 07, ao livrar chame solo Salvador em 121 decimal 1. 21, 07, 07. Chegou 1884, está com 1-3-2-4-2-10 autonomia, alterna Salvador. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1020. Posição 1095, 1020, voo 1884. Salve Salvador, boa tarde, 097, livrou. 1097, prossiga no táxi via taxiway Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 097. Tá pronto pro táxi, Bacareto. E azul 4065, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a linha de manter, pista no zero. E após o mesmo linha manter no zero. Bom, Salvador, boa tarde, gol 1659 para autorização para da Lyon. No 659, informação Yankee, guarde cópia. Passarinho 2231, aguarde. Gente, 2231.